Escute, meu amigo, ou se preste atenção. Tenho coisas importantes pra dizer seu coração. Você vive entristecido, mesmo sem saber porquê. Isto é coisa do passado, digas não para o pecado. Jesus Cristo ama você. Isto é coisa do passado, digas não para o pecado. Jesus Cristo ama você. Amigo, você bebe, você fuma, você não consegue se livrar. Você vive angustiado, até já pensou em se matar. A sua alma está chorando e você não sabe o que fazer na sua vida. Ouça, meu amigo, Jesus Cristo ama você. Olha, meu amigo, é verdade, Jesus Cristo ama você. Você bebe, você fuma, não consegue se livrar. Você vive angustiado, já pensou em se matar. Sua alma está chorando, você diz o que fazer. Não esqueça o que eu lhe disse, tudo isto é tolice. Jesus Cristo ama você. Não esqueça o que eu lhe disse, tudo isto é tolice. Jesus Cristo ama você.